só quem é periferia é. Periferia só quem é periferia é. Periferia só quem é periferia é. Periferia só quem é periferia é. Salvação a todos malucos, original da periferia. Salve toda malandragem, louco de verdade que trinca a vida. Sempre com Deus no coração, mó satisfação. Família gueto em plena balada no trem da união. Em direção à felicidade, sempre na fé, sem desandar. Respeito e coragem no trilho da luta, só sangue bom. Uma noite é pouco pra nós, então vamos depressa pro som. Cachaça da boa pros mano trincar. Gangsta rap rolando no ar. Se o som é foda, então rola pampa. Bonifacção, consciência humana. O rap impera é a nossa voz. Mesmo sem dinheiro, o maluco é nóis. De quebrada em quebrada, embalada em balada, só na curtição. Na união, se liga então, sem confusão, só diversão. Com os irmãos que trinca no som, chapando no goró. 2RDP no clima, bem melhor. Só gangsta mesmo, cachaceiro, maconheiro, mais verdadeiro. Louco de natureza, guerreiro com certeza. Só maluco, beleza. É nóis a ralé em peso, um brinde pra nós mesmo. Salve, salve, família gueto. Boa, aqui só tem maloqueiro. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é. Família é irmandade aqui em qualquer lugar. Faço parte da família que assina 2H. Quebrada, favela, fudida, gueta, parecida, Canedo. Goiânia, Perifa, Nápoles, família, gueto. Rap no som, churrasco na brasa, muito goró no gelo. Os trouxas chegando na casa do povo, satisfação, prazer imenso. É desse jeito, ó, a união que prevalece. É um dois pra firmar, um brinde a quem merece. Muito me alegra ver essa banca repleta de troca, sangue, a todos prontos pra guerra. Tiozinhas, Pintinha, Bila, Nego, Lélio, Sangue, B. Cleve, Bambam, Pudida, Nove, Criolo, GC. Somos muito, é bobagem tentar nos impedir. Sistema trema, tente, pode vir, bater de frente. Vai tentando, vai, vai, vai. Continua, gatilho da mente, família gueto. Prontos, preparados pra lutar. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é. Chegando na fita, trincando, avisando pros caras, também pros fulano, que eu não sou beltrano, nem sou o cicano. Meu nome é Pampa, sou preto com branco, mas um louco do Canedo que vive a fita rap. Aperta o play do toca CD e nas pick-up faz splash. Não é um teste, um dois, dessa vez já tá gravando. Família gueto no microfone, eu tô aqui representando a posse forte dos loucos popstar de quebrada, que faz do rap a munição do hip hop. A arma, facada, bala, tiro na cara, pistola, glock, pancada, fuzil na nuca, HK, use 12, granada, R15, abrindo lata, lança chamas, é pouco pra nós. Nosso arsenal é mais forte, faz do rap a voz. É desse jeito que o som bate, a rajada não para, dispara. Ratata, olha a rajada, se liga, compadre, minha fala não para. O som bate na caixa, incomoda sua alma. Meu rap não para, ainda tá na alta, sem medo nem dó dos cuzão de gravata. Quero ver só os malas gritando, tá maço, som sempre batendo. Minha fala não para, matraca da fala não para, não cala a família. Gueto 2RDP, gatilho da mente de volta na barra. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é. Periferia, só quem é periferia é.